6138, Tóquio. Calma, 6254, Oxanel, solicita acionar na posição 4 e depois pushback. Oxanel 6254, acionamento a seu critério. Aguarde para o push. Aguardando, vai acionar na posição. Voo 1867, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o ataque. Operação Mike Fox Echo. Calma, 255. Bruno 255, ação de identificação, via chegada bom, segurança para o nível de voo 050, ajuste na 095. 095, 050, na bom, que bom, 255. Mike Fox, confirma a altitude que está mantendo. Salve hotel Juliette Serra. Preto Capel. Meu hotel Juliette Serra, autorizado Manati, 1.010, decola da pista 17, curva à direita, repita um corredor axé, aguardando liberação do controle. Transponder. 0121, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Caixa prego, Mike Fox Echo, reporte no corredor Vera Cruz. A 3804, completo final do procedimento Alliance X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 95, 04. Arrebatar 3804, final, pista 10, baixo travado. San 3804, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 12. Livre, pouso 3804. Final do procedimento LSX-Ray, após responsabilidade. Livre zona, 2 no pé do procedimento LSX-Ray, 271. 0, via taxiway Indy, taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95. O ajuste 1015, boa viagem. Indy aí Alpha, ponto 0, 2, 95, obrigado, bom dia. Bom, são 3295, pronto para o taxi CPOB 189, alternando galera, uma autonomia 0350. 1895, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway, via parte 1, taxiway Indy, taxiway Alpha. Quando o pronto chame torre 118, décimo 95, o ajuste 1015, boa viagem. Indy autorizado, táxi a parte Indy Alpha, ponto de espera da pista 10, torre 895, ajuste 1015, da 3295. Tango Lima, Aquilo Bravo, São Salvador. Para o táxi com 46, 3 horas de autonomia, alternando com 5. 867, siga a aeronave à frente, o Airbus 321 da TAM, para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame 2, 118, decimal 95, o ajuste 1015. 1015, vai seguir o TAM, ponto de espera, quando pronto, 8, obrigado, uma boa tarde. Boa, 867. 6254, Oxané, está pronto para o pushback na posição 4. Oxané 6254, aguarde para o pushback. Guarda. Papatango Lima, Aquilo Bravo, guarde 1 minuto, cópia. TAM 3804, solo 110, ao livrar a pista, solo 1211. 211, ao livrar, 3804. Salvador, boa tarde, Xanel 6226. Xanel 6226, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. Identificou 070, no 065, 6226, fica de volta na proa de táxi. Quanto tempo chegou a chegada, Xanel 6226? 6226. 180, Xané 6141. Xané 6141, aciona identificação via chegada BOMF, força para o nível de voo 060 e ajuste na 095. 060 identificou, está ciente da November e ajuste no 095, Xané 6141. Nível inicial 100 até Serra Golf Romeu, após 085. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Coral, transponder 5140, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Imediato do campo. Sim, cruzando o rumo de Bessé. Lima Quilo Bravo, autorizado, decolagem na 17, CLB 10, cotejamento correto para o acionamento e o táxi chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 15, boa viagem. Número 2230, ciente da November para a vitória da conquista quando possível, por gentileza. Passareiro 2230, guarde 1 minuto cópia. Você adianta a nossa saída, senhor? Passa o marcador, modifica, mais uma passada à direita da 17. Sete, aguarda a utilização da torre, está no voo. Zero decimal 8. 208, vamos Correção 32, eu não tenho ponto de espera no 0. 132, eu não meia, mantenho ponto de espera. Vai, manda. Já estamos no para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, o reporte mais estabilizado. Vai passar pelo Rio. Controle, pronto, boa tarde de papapapá, isolou, Juliette. Papapá, Zulu, Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, número 10, no corredor forte, reporte 20 milímetros, Salvador. O Zulu, Juliette Serra, sabe que está pra gente acender 3.000 e... que é que vai? Pode para a sessão, Zulu, Juliette Serra. Pode para a sessão, Zulu, Juliette Serra. Eu, Juliette Serra, está autorizado o ingresso na pista... 17, autorizado a alinhar e manter. Nada. Estabilizado linha LS 2771. 2771, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 198, 2771. Sorri Salvador 2771, na final da 10, baixada de Salvador. Azul 2771, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. Desde pouso 771. Nível de voo 120, chame controle IOS na frequência 1201. Diga, senhor. Passarelo 2230, autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vitor. Via rota do plano de voo, nível 180, saída ABO, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5127, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Passarelo 2230 para a vitória da conquista no nível 180, saída será ABO, com transição Elefa, decola da pista 10, com curva direita, transponder 5127 e a frequência 1208, senhor. É, talvez vamos cumprir o AT, senhor. Grato. Passarelo 2230, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Reportará, grato. Curso localizador, Juliette, temos um. Passando o Juliette, temos o Lucas, platinado o procedimento LSX, chame torre em 198, decimal 95. 1895. Juliette, temos o Lucas, platinado o procedimento LSX, chame torre em 198, decimal 95. cima, vai passar cima, vai para uma modificação e bate para a direita da 17. Ciência, reporte para o cancelamento, Juliette Tango Zulu. Agora está propondo o cancelamento do momento. Ok, plano instrumento cancelado agora, ao Zulu Meia, Juliette Tango Zulu, autorizado curso à esquerda, reporte para girar base, reporte para a base da pista 17. Portal, Tango Zulu. Já se confere? Confirme sua velocidade de cara. Reduzindo agora para 220. Não, essa retificaram, 240. Chama 626, desce para o nível 2050. 050, 6226. 2255, está presente autorizada para o de Duna. Duna, certeza. Plan 3216, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. 3216, alinha e mantém. Lima Quilo Bravo, prossiga. Lima Quilo Bravo, está autorizado o táxi até a Papá. Papá, Lima Quilo Bravo. Base da pela direita da 17, o Juliette Tango Zulu. Reporte final, Juliette Tango Zulu. Reporte final, Tango Zulu. Salvador, boa tarde. Dan 3895, espera a próxima sequência. Dan 3895, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, pista 1 a 0. Mantendo, Dan 3895. Estou aguardando o ingresso, o Lima Quilo Bravo. Mantenha escuta, o Lima Quilo Bravo, e mantenha a posição. Fui. Hotel Juliette Serra, decola aos 118, controle 120.8. 1208. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso 17, Tango Zulu. TAN 3216, autorizado, decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Chanel 6315, ação identificação, voando a mão para interceptar a chegada, desce para o nível de voo 060, ajuste na 095. 060, para de Amã, possível para de Duna, 6315, ou só? A para de Amã, o Chanel 6315. Para de Amã, 6315. Salvador, boa tarde, eu passava o meu hotel de Juliette Serra. Zulu 9, nível 170, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5132, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Cliente autorizado, Delta Uniforme Fox. Nível 170, decola pista 10, perfil da Momo, transição Froti, primeira curva esquerda. Recepta Zulu 9, está em conforme rota do plano. Transponder ao 5132 e controle 208. Azul 2788, cotejamento correto, reporte pronto para um pushback e acionamento. Reforçará. Controle Salvador, 3216. 050, ajuste na 095. Para 050 na 095, alto Papa Serra. Papa Romeu até Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais. Um no meu pé, da presente autorizada para hoje, Manati. Manati, o pessoal do teste, para hoje, Manati, hotel. Salvador, TAM 3216. TAM 3216, contato radar na decolagem, subvia saída Momo para o nível de voo 370. Sobe via Momo para o 370, TAM 3216. Seis. Salvador, é, o Azul, Papa Romeu, Alfa de Toyota, solicitando autorização para rebote do pátio 3 para o pátio principal, a posição 02. Para rebote, chame 1211. Chilar 630, acione identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 070, ajuste na 015. 070, via Mário, com 2 255. Completo final do procedimento ali, X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, até mais. 6226, pode prosseguir na descida, está autorizado o procedimento? Chilé 6226, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado, reduz a velocidade 1809. É, 2000, reportando estabilizado, reduzindo 6226. Não tem para fila chegar na 6320. 02. Azul Papa X-Ray Oscar, ciente, reboque da 1-3, seu pátio 3 para a posição 1-2, pátio 1, aguarde para o reboque. O Papa Romeu Alfa de Toyota está aguardando autorização para o reboque. Não deixa para 3 mil pés. 3 mil, 6-1-4-1. 6-1-4-1, curve à esquerda na proa 1-8-0. 1-8-0, esquerda, 6-1-4-1. Controle Salvador, cordial. Boa tarde, Altar 3895, na sua escuta, cabelo. O Chané 6254, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0 e a taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118-95, o ajuste 1-0-1-5, boa viagem. Índia Alfa 1015, 295, oficial, obrigado. Pelo controle, acione o código 5135. A via ser chamada está 3095, ok, então pode estar 3895, 5135 agora. Tudo Juliette Serra, noite de descida. Papá, Juliette Serra, autorizada a descida para a altitude de tráfego, confirme seu chamado para pouso. Ao 30, senhorita. Seguinte, 1630, estimou pouso. Estabilizado, 6226. Chilé 6226, completo final do procedimento, ele é satisfeito, chame torre 118, decimal 95. 6295, 6226. Chilé 6141, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 080, desça para 2000 pés, reposta estabilizada. 080, esquerda para o localizador, autorizado, descendo para 2000, 6146, para parar. Comandou, boa tarde, está 3144, com informação 90. 3144, aciona identificação, via chegada Mário, desça para o nível de voo 080, ajuste 1015. Via Mário, 080, 0015, no ajuste 3144. Chilé 6226, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre, 6226. Chilé 6226, informa o Charlie 402, decolando da pista auxiliar, sem perfil de contrato. Sim, 1255, solo aos 25, solo 1211. 2-1-1, boa, 2-5-5. Chilé 6226, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-2-0, decimal 1-2. Gente, ele me pousou na 0, 6226. Vento 1-2-0 graus, 12 nós. 2-0-4, 2-5-5. A gente mantém o corredor Veracruz, Mike Fox Eco, reporte no através de Paripe. Reportando através de Paripe, Mike Fox Eco. 3895 na escuta do controle. Escuta, 3895. Controle, boa tarde, Alfa Papango, Lima, Kilo Bravo. PAN 3805, acione o código 05071. OB 62, alterna Maceió, com 4 horas e 45. Nós temos aqui como PAN 3805. Não, é o voo, nosso voo é Salvador Guarulhos, PAN 3895. Pelo tráfego e depois na decolagem o controle pagou 5135. PAN 32 no meio, chama centro Recife, frequência 2545, alternando 2085. 2545, 2085, 32 no meio. Boa tarde, a Papa Tava, Leão Aquilo Bravo. Oi, Xané, 3204, continuar descida. Leão 41, completa final, chama por 105. Xané 6320-080-70. 6320-50. 50, 6320. O Zulu Gilete Serra, frequência livre, coordenação local. Gilete Serra, frequência livre. Estabilizado, Xané 6320-4. 6315, completando a via. Autorizado descida para 4000 pés, 1015. Descida via, desce para 4000 pés, 1015, 6315. Salvador, boa tarde, Papatá, Lema Quilo Grau. 3895, controle. Prossigo, tá 3895. Gente, liga, vamos discutir aquele código transponder autorizado anteriormente. 5071, então. 5071, aqui. Ok, obrigado. Controle, eu chamei 641, estabilizado, localizado, 2 lives. Chama a torre agora, 118.95. 118.95, controle. Salvador, boa tarde, Papatá, Lema Quilo Grau. Lema Quilo Grau, sobe uma centena, voa na Praia de Coral. Autorizado 120, senhor? Autorizado 120. Obrigado. Entra na porta da rotatória. Ativo, desce condições visuais, a critério. Reporta atingindo 3.500 do Tachalha até. Autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi 2230. Voo 1867, decola aos 29, controle 120.8. 7, chama o controle 120.8, uma boa tarde, até a próxima. Bom voo. Obrigado. Oceanem 6141, ponto autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 119. Tive pouso na 10, Oceanem 6141. É o número 2. 3.000 pés, reduzido 2009, 6395. Mike Fox Watch Echo, estou recebendo 2.000 pés, confia. Oceanem 6320, após o tato de energia. 2.000 pés, 6320, vou na Pro 060, vai interceptar. 2.000, 060, cancela a restrição de dados. Assinativo. 080, 3144. 3144, completa via, até 5. Via 50, 3144. Controle Salvador, mais boa tarde, com 867, decola, passa 2.800. 37, boa, sobe 360, mantém a via, saída árvore. Ok, 360 via Arbor, 1867. 6315, vai para sequenciamento, vai curvar à direita, vou na Pro 170, limite 5 milhas. Direita 170, 6315, é possível manter a chegada 150 a mais? A gente pode até tentar, é dos pés 150, vamos ver mais uma frente que vai acontecer. Tá, pro 6315, é 200. Autorizado, ele é o 6320. Para o 6320, afirmo. Obrigado, 6320, vai reportar estabilizado. E como vou assim para o 6320, descendo para 1700? Afirmo, 6320, vou antes, brincão. Ok. 3895, controle. Proximo, está 3895. Não, um pequeno problema de correlacionamento do seu transponder com o plano de voo. Por gentileza, modifique para 5171. Agora, 5171. Isso. Passei a reduzir velocidade 180 mais. 1809, já com a passeada. 2144, reduz para 210 mais. 210, 3144. Aproximador, boa tarde, passei 2231 no centro da novembra. 3895, chama agora Recife, no 3325, alterna 125, no 3895. 1, Índia, Alfa, chama na torre 118.95, ajuste 1015, grato. CT 50 no ponto ideal. Mar é o 50 no ideal, 2231. 3895, controle. Prossigo, está apresentado 5. Chama agora Recife no 3325. Recife 13325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Dia 315 é um empate técnico com a análise da companhia. Direita na prova 170, 170, limite 4 milhas. Direita para 170, 4 milhas, né? 315. Decola aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Cadê presente? 867, negativo, mantém a via. Mantendo via. Bom dia, Salvador 6254, Xanã. Bom dia, 6254, voa Lida, sobe 360. Voando Lida, 360, 6254. Salvador é Papa Serra Cruz, 055 para o 050. 07. Juliette 07, 161 no 4 anos. Rua esquerda, voando para a 070, limite 8 milhas. Esquerda 070, limitada a 8 milhas, já que Papa Serra. Boa, Eco, Delta, Foxtrot, assume transponder 0174. 0174, mantém os corredores visuais. Dá presente frequência livre para coordenação. Reporta passando através Eco de Veracruz. Passando através Veracruz, Eco, 6320, completa final, chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado, uma boa. Boa, 6315, autorizado ILS, estabilizar chama torre 118.95, 6315. 6315, 6315. Oceané 6320, continue a aproximação, guarda a pista ali. Continue agora. Lançamento esquerda para 030, o limite é localizador 2000 pegs, autorizado ILS 3144. Esquerda 030, limitado lock 10-2000-3144. Primativo, nessa prova autorizada, LS. Nessa prova livre, LS, 3144. 8 decola aos 35, controle 120, decimal 8. Controle 208, 2788. Campo Avista, 6320. Gente, o Xané 6320, aguarde para o pouso. Desculpa, aguardando. O Xané 6320, agora pista livre, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 120 graus, 129. Livre, pouso, o Xané 6320. Controle 6254, o Xané. Xané 6315, passando a zona. Confirme? 6315, passando Luna. Gente, o Chanel 6315, continua a aproximação, aguardando a pista livre, aeronave número 1, a 2 milhas da cabeceira. 315. 060314. Salvador, 2728. Possível. Salvador, 2728. Sobe 170, via, saída ao Momo, 2728. 170, via, 2728, 170. Direita para 170 livre LS 3144. Direita 170 livre LS 3144. Copa Serra, reduz velocidade para 140. 140, Copa Serra. 18627, chama agora Recife. 1288, alterno 3325. 1867. 325, boa, Oscar. Salvador, Copa Serra, Golf, Kilo Oscar. Golf, Kilo Oscar, condições visuais, chama descida. Alvo Forte Delta, calma da 095. 3.510. Controle, está passando antes da Capão, agora no travão de Vera Cruz. Não. Olha. 3.510, antes da Capão. Capão Serra, VTC sequência, direita para 190. Direita da 90, Capão Serra. Controle Salvador, Mike Fox Zero no corredor Interlagos. Alternativo, mantém Interlagos 1.500. Salvador, 2728. Copa Serra, comprei o controle. Não ativo, senhor. Direita, 190. Sério, 2231, redução de velocidade, 220 mais. Reduzindo para 220 mais, 2231. Controle azul, 2728. Copa Serra, assume Duna 2010, livre LS. Duna 2010, é Copa Serra. Conselho 2788. Autorizaria pro de Proti com referência? Com código. Código, gratidão. Poderia coordenar com 6254 ao Janel Seguro? Obrigado. 205. Alfa Juliette pro 056320. Mínima limpa, está seguindo o tráfego 3 milhas, 3.8 milhas à frente. Chama a torre agora 118.95. 295, 3144. Ó, torre, boa tarde, está 3144, passando em, vai passar em Ilha Serra. 3144, será o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Segue a aproximação, aguarde a autorização 3144. Oceano 6315, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129. 30, pouso 90, 6319. Passarei do 2230, decola os 39, controle 120, decimal 8. 1208, grato e bom serviço. Bom dia. 325, alterno 25. 13325, na secundária? 125, decimal 1. 125, 1. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2230. 2230, sobe 180 sem restrições, voa Arbor. 180 sem restrições, voa de Arbor, grato. Salvador, com Papa Serra, no curso localizador. Papa Serra, torre 118.95. 95, boa tarde. Tarde, passarei do 2231, sem restrições em TAP, destra 2010, livre LS. Sem restrições em TAP, 2000 e LS, está livre, 2231. Seja, a intenção é cancelar no externo para prosseguir para a cabeceira 17. Gente, reposta para o cancelamento, é Copa Passear. Cantará Copa Passear. Poderia confirmar o vento para o Copa Passear? 130 graus, 12 nós. Autorizador da presente, direto à rotatória. Na medida do possível, chame solo 1211, olhe o braço. Delta 2196. Ok, Delta Fox. Kilo Oscar, aceno transponder 5167. 5162-67, Kilo Oscar. Transponder de Paris está presente, Kilo Oscar. Ando pista livre, vento 120 graus, 129. Livre pouso 3144. 315, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 6312. Preciso manter um 120, quilograus. 20 quilograus. Visual pro campo, Vitor Carretel. 144, solo é os 42, olho pra 1211. 1144. 3144, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 09. Ah, fica algum campo. Afirmativo, desce para 1.010, para 1.010, o Vitor Chaletão. Meu pé no céu. É. Sim, está autorizado, reporte final da 1.07, QNH 1.014. QNH do Papa Alfa, reportar ar. Zero, Papa Alfa Índia, direto um vale, após o Pesulo 44, após conforme falta do plano de voo. Nível 340, saída da El, Leda, Mótima, deve falar da pista 10, primeira curva, direita. O transponder 5435, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Afirmativo, autorizado para Guarulhos, nível 340, Pesulo 10, Piraí, combate. Saída da El, Leda, Mótima, transponder 5435, 120, décima 8, TAN 3805. TAN 3805, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto no 612. Olha qual copia o controle. Então, Salvador, é o Fuxaria 2736, está pronto para o TAC, para acreditar. Fuxaria 2733, autorizado a acionar a Chamitax. Está pronto para o TAC. Fox. Faça a espera com curvas pela esquerda, aguardando coordenação com a planta. Curva pela esquerda, West Delta Fox. Copa Serra avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 120 graus, 129. Repouso para o Eco Papa Serra na 1-7. No meu pé, ajuste no 0, 1 no 4. Mike Fox, deve estar descendo ali o teste. Papa Serra, solo aos 4.5, tem condições de livrar na Quebec? Afirma. Sim, se é com Papa Serra, está autorizado o ingresso na Quebec. Aguarde para ingresso na pista de novo. Afirmativo, vai entrar na Quebec, no 0180, aguardar na próxima. deixar de checar, do Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, pista livre, pouso autorizado, pistão na 7, vento 1 a 0 graus, 1 a 1 a 9. Hotel. Pode continuar a aproximação. Alaska Delta 4, mantém o setor. Continuando na aproximação, Alaska Delta 4. Está estabilizando o localizador, visual com a pista 2231. 2231, você me torna a frequência 199 do sinal 95. 295, boa tarde. Batango Alto Delta Fox, prossiga para o setor da rotatória e mantém espera visual neste setor devido ao tráfego da passarela aproximando para a pista 10 do Salvador. Direto rotatória, vou aguardar na espera a rotatória Alto Delta Fox. 231, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 119. Autorizado, pouso, pista 10, 2231. Golfe Kilo Oscar, desse Paraná 1500 pés, reposta lá de Paris. 1500, reportado em Paris, Kilo Oscar. Vitor Charlie Hotel, solo aos 47, está autorizado direita, reporte pista ali. Boa tarde. Papa Serra está autorizado ingresso na pista 1-7 até o pátio 4 na escuta. Sim, autorizado, tá pela via pista até o pátio 4, reportando a liberdade da Papa Serra. Estou autorizado então 370 para Sierra Bravo, Sierra Golf, Sierra Zulu 1-0, vai decolar 1-0, cumpre a Puca, Jamos e Paz. 5402, eu transpondo 208, eu controle com 256. Fala 256, o desejamento está correto, posição 04, chame próximo. Vamos lá. Qual será o termo da rotatória? Ah, o termo do 360, o SBTA Fox. Batango, Lima, Kilo Bravo, controle? Possível. Lima, Kilo Bravo, 55 milhas, sudeste de Salvador, sobre o radar encerrado, chame o controle em Léo, na frequência 120, última 1. O 2 Salvador, passaredo 2230. A possibilidade, senhora, de proa de vitória da conquista? Passaredo 2230, negativo, mantendo o perfil de saída. Mantendo o perfil, grato. Fox Complexo 360, chama Torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, Eco Delta Fox. Visual, sim, boa tarde. Oi, boa tarde, é o Papatango Eco Delta Fox, no final da 97. Papatango Eco Delta Fox, reporte curta final para pouso no 7, vento 120 graus, 129. Informa o tráfego da TR da parceria, curta final para pouso na 10. Sente, faz o visual, contrato, reportará na curta final, Eco Delta Fox. Salvador, boa tarde, gol 1964 com a novembro. 1964, a identificação da sua vestida da Mari para nível 050, ajuste 1094. Dia Mari para 050. Pelo uniforme Mike Fox Deco, controle. Foxtrot, controle? Max Foxtrot. Confirma o sinal para pouso. 1721. Copiado, 1721. Piso 2231, uma sola 51, libera direita, chame controle, sola em 121, decimal 1, boa tarde. 121, ano, boa. Todos, chame centro de circo na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Afirmativa, recife 125, 45, 225, 272. Eco Delta Fox. Salvador, boa, passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde, autorizado táxi. Via Alfa Juliette, remoto no 2241. Alfa Juliette, remoto tá só no 241. Papa Romeu, até o Juliette, Sierra, Raciane, código 0145. Aparece o Golf de Loca. Que lógica, repassa na rotatória. Na rotatória, que lógica. Salvatango, Eco Delta Fox, no solo 853, confirma o local de estacionamento? É, tá funcionando, tá. Gente, libera direita, tá com o papau, estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Para direita, está com a próxima salida, direto da porta. Direto da porta, confirma vocês agora. Direto da porta, direto da Da Serra, 2 para 510. Da Serra, informa a Justina 04. Avisou para o aeroporto, o Golfo, que não abre. Relatar um Golfo, lógica, chame torre na frequência 19 do sinal 95. Bom trabalho, cara. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango Golf, Kilo Oscar. Kilo Oscar, chame torre na frequência 1-1-8 do sinal 95. Kilo Oscar. Boa tarde, Papatango Golf, Kilo Oscar. Papatango Golf, Kilo Oscar, boa tarde, estou em Salvador. Papatango Golf, Kilo Oscar, Torre, Salvador. Agora, 4 milhas da rotatória na sua escuta para 197. Papatango Golf, Kilo Oscar, reporte curta final para pouso 17, vento 120 graus, 109, ajuste no 014. Kilo Oscar. Quando ele tomou o passarelo 2230, solicita nível final 160. Passarelo 2230, chame centro Recife, na frequência 1-2-2, final 8, alterna 1-3-3, final 2-5. 2230, controle? Sim, 25, grato. Passaria 2230, solicite o nível sinal ao centro. Muito obrigado. Golf, Kilo Oscar, check trem, pouso autorizado, pistão no 7, avistado, vento no 0 graus, 129. Ah, pode ficar de trabalho, tá? Pela 994, eu para 2 mil pés autorizados, na realidade, pistão no 0, reposto estabilizado. 2 mil pés, portaria estabilizada, mais 964. É Mike Fox Jaco. Mike Fox Jaco, prossiga. Mike Fox Jaco está na Praia do Forte. Metade da Serra, que é me torna frequência 1 a norte, última 95. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Frente ao hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte base para a final da 1-7. Ajuste no 0-1-4. Azul 4166, sem identificação do Celestial Guadamaro para o nível 050, ajuste no 014. Guadamaro para o 050, autorizado Azul 4166, 014, sem melhor. De 5, ajuste altímetro no 014. Mantido, está autorizado o táxi via Pátio, India.090, confirmando só a frequência da torre, por gentileza? 118, decimal 95. 295, aliás. Batango, Whisky Romeo Delta, prossiga. Travado. Hotel Juliette Sierra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, 13 nós. 130 graus, 13 nós, Sierra. E o destino? Sozona. Bono 964, boa tarde, mantém aproximação, reporte expansão externo, baixado e travado. Informa o tráfego Alfa Sierra 65, efetuando pouso na pista 17. Boa tarde, 964. Desculpe, se é o seu plano, já examinamos para cópia. Porque o transponder é gerado pelo centro, a IS retransmite para o centro e, como, e o centro que tem o transponder, entendeu? Confirme o passo de pista que decola. E aí, se decola da 1.7500, é, vai para é, o nível 065? Gente, aguarda. Paulo Salvador, bom dia. O azul 27114, tinha informação Oscar, autorização, nível inicial 140 para barreira. Azul 27114. Oscar, informação em curso, autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra November. Bravo, Romeu, nível 140. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo. Após Cobb, após DCT, transponder 5407, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Cobb. 4960, apresentado 8. Luna 964, pouso autorizado, pistola 0, vento 130 graus, 10 nós. Liga, pouso 0, Luna 964. Saída é Momo, Cogbo, DCT. Momo, Cogbo, DCT, obrigado. O deixamento está correto, no passo 3, chame pronto. Entendeu? Luna 256, posição 04, autorizado, chame pronto. Contato radar 72000, tudo é aqui de Salvador. Vem na 13 na área, quando você está chegando, reporte da investida. Estou aqui, Mari, chamando 208. Poderia, vamos, negócio. Relativo, montar a 13 na área, número 3 da aproximação. Abre de alta, 208, estou esperando 0070. 070, 200. Zona 30, 3205, pode entrar, pode alinhar. Zona 3805, autorizado, alinhar e manter, pistola 0. E mantém, 3805. Bono 964, no solo 05, libera direita e chame controle solo em 121, décima 1. 211, 964. Bono 2008, controle.